是心头那么好大，生命要被谁走，我却被谁寻。Acredite, meu amor, dessa vez não é brincadeira. Você brincou demais com meu coração, me obrigando, meu amor, dessa vez a tomar essa decisão. Não, já disse não, não vou voltar. Essa é minha decisão, não adianta. Eu sei que você não vai acreditar em mim, mas acredite, meu amor, dessa vez não é brincadeira.